rebolando igual clipe de fã. Sua bunda merece uma grama de escândalo. Aqui com uma crab é mais cicante. Meu mano, me passa o contato do plug. Rebolando igual clipe de fã. Sua bunda merece uma grama de escândalo. Aqui com uma crab é mais cicante. Meu mano, me passa o contato do plug. Só liga no plug, liga no plug, liga no plug, liga no plug. Só liga no plug, liga no plug, liga no plug. Só liga no plug, liga no plug, só liga no plug, liga no plug, só liga no plug, só liga no plug, só liga no plug, só liga no plug, só liga no plug. Flexiona a tcheca que nem brega funk. Fumo de todas as cores, a minha maconha é mutante. Ela tá sentada na pica, mesmo assim não solta essa blanca. Ela e a sua amiguinha, que dupla mais interessante. Sei que vocês tão com medo de amar. Não me leve a mal se eu chamar de meu bem. Eu sei que o seu fetiche é sentar no boy de favela que conta de 100. Me dá o meu pão que eu ligo pro plug. As partes pensando que o bonde é de gangue. E a ganja que eu tenho deixa o pelo duro. Por isso ela curte e senta todo estranho. Enfia com força pra dentro da pussy. Chachata gostosa, mais doce que mousse. Tu tá levitando nesse lemon reza. Sentada na pica, suendo no outro beijo. Rebolando igual clipe de fã. Sua bunda merece uma grama de escândalo. Aqui com uma crab é mais cicante. Meu mano, me passa o contato do plug. Rebolando igual clipe de fã. Sua bunda merece uma grama de escândalo. Aqui com uma crab é mais cicante. Meu mano, me passa o contato do plug. Liga no plug, liga no plug, liga no plug. Só liga no plug, liga no plug, liga no plug. Só liga no plug, liga no plug. Só liga no plug, liga no plug. Só liga no plug, só liga no plug. Só liga no plug, só liga no plug. Ela é uma diversão. O cara pode fazer um cigarro no seu trabalho, vai trabalhar descansadamente. Quando pensa que é 10 horas, 11 horas, 1 hora da tarde, que seja, está bem trabalhando tranquilamente, tranquilamente. Olha essas estrelas, você sabe quanto me custou pra tê-las. Acendendo muitas velas, os seus olhos brilham muito mais que elas. Linda como o sol, ela iluminou minha noite. Engoliu minhas bolas como se jogasse golfe. O quarto do pai tá parecendo um coffee shop. Fode por esporte, então rodamos no top. Lembro dessa gata como se hoje fosse ontem. Ela tem sardas na cara, tipo Janis Joplin.